Introdução Workshop número 498. Linha de campo única para o Criador. Não é possível formular e repetir um plasma. Primeiro OVNI da Terra. Foi interessante ouvir o Sr. Cash dizer que o objetivo real da produção dos materiais dos campos do universo era encontrar a linha de campo magnético para o Criador, e que toda alma existente tem uma linha de campo denominadora comum para o Criador. Portanto, meu entendimento é que os campos magnéticos que saem do Polo Norte e voltam para o Polo Sul e chegam ao centro da alma do planeta, então, da mesma forma, se pudermos descobrir qual deles é, então poderemos pular em uma dessas linhas de campo magnético e ela nos levará ao centro da alma do Criador. É o nosso trabalho encontrar essa linha, e então dependerá do quanto pudermos absorver e do quanto assim nos aproximaremos do Criador. Mas isso também significa o quanto nos tornaremos iluminados, o que, por sua vez, significa que teremos mais para dar. Então, como podemos encontrar esse campo único para o Criador? Se a alma do homem tem uma linha direta com o Criador, ela deve estar em algum lugar conectada à nossa alma. Então, talvez isso signifique o quanto de amor pelo Criador podemos sentir em nós mesmos, de modo que manifestemos a atitude de servir aos outros. Na Índia, eles chamam isso de seva, ou que significa servir aos outros. O Sr. Cash chama isso de servidão, e certa vez ele disse que ele é o servo de Mitra. Depois de muitos anos estudando diferentes caminhos espirituais deste planeta, descobri que os mais profundos sempre voltam ao servir aos outros. Primeiro passamos pela jornada da autodescoberta, que geralmente começa com o aprendizado de diferentes pontos de vista da vida, como assistir a ensinamentos espirituais e ler livros. Se tivermos sorte, chegaremos ao entendimento de que todos estão apontando para a mesma coisa, que a essência do nosso ser está dentro de nós e que precisamos ter uma experiência direta com isso. É aí que começamos a fazer práticas espirituais, o que significa aplicar as ideias que aprendemos em nossa própria vida e descobrir quem e o que realmente somos. Finalmente, quando começamos a nos tornar cada vez mais iluminados, nossa vida naturalmente se torna uma vida de serviço aos outros, ao mesmo tempo que continuamos a aprender mais e a compartilhar mais. No final, todos os caminhos levam a Roma. A essência de todos os verdadeiros caminhos espirituais é a mesma. O último estágio é quando nos fundimos de volta à nossa fonte. O Sr. Cash disse certa vez que o Criador é aquele que tem o conhecimento e experimentou todos os planetas e existências no Únicos. Tenho certeza de que os cientistas tiveram uma grande surpresa quando souberam que o objetivo da produção de materiais era encontrar o Criador, especialmente porque muitos não acreditam em um Criador. Mas o problema é que eles começam a duvidar assim e a negar o que eles mesmos experimentaram, porque isso não se encaixa em suas expectativas. Para remediar isso, Sr. Cash disse que colocaremos detectores de campo e câmeras no laboratório para que eles tenham que enfrentar a verdadeira realidade da ciência do plasma. À medida que o conhecimento for se aprofundando, faremos uma máquina que poderá aumentar a força do nosso campo e nos ajudar a nos iluminarmos para encontrar o campo único que vai até o Criador. O Criador é criado a partir de sua própria criação. Se você se lembra do primeiro vídeo da Fundação Cash mostrando a criação de um plasma, ele mostra dois campos separados interagindo para iniciar assim um plasma. Mais tarde, ele nos surpreendeu ao dizer que um único campo pode voltar atrás e interagir consigo mesmo para criar um plasma. Depois que nascemos, como uma alma no ponto de morte, também podemos interagir com nossos próprios campos, juntamente com a inércia do novo lugar para onde vamos, para criar um novo ciclo de vida. A alma do homem interage com a alma da fisicalidade e junto com a inércia da Terra cria nosso corpo. Mas não precisamos esperar para nos tornarmos uma alma. Também podemos criar vida agora na dimensão física, mas precisamos aprender a converter matéria em energia ou plasma. Ah, isso também não é um processo de produção de materiais? É isso que o espermatozoide e o óvulo fazem no útero da mãe. É assim que são formados os anéis de Saturno e a poeira cósmica ao redor dos planetas, que alguns dizem ser os restos de um planeta que explodiu. Mas isso se deve ao fato de não entendermos como a criação funciona. Estamos apenas falando sobre o mesmo padrão básico repetidamente. Nossa ciência vê todos eles como um processo diferente, enquanto a ciência do plasma sabe que é a essência da energia que está atuando em todos eles. Sr. Cash foi muito claro hoje ao dizer que não devemos ridicularizar o que a ciência alcançou até agora, porque essas fórmulas funcionam no estado sólido da matéria, onde as coisas são mensuráveis. Para que a vida seja um processo completo, temos que respeitar e compreender os estados da matéria e do plasma e saber como trabalhar com cada um deles e compreender cada um deles. Dessa forma, seremos capazes de expressar nosso amor manifestando-o no estado da matéria. Mas não ficaremos presos a ele, e poderemos viajar pela eternidade manifestando diferentes formas dos campos do Criador, que na verdade é o campo magnético original. A vida nada mais é do que a alegria e o amor da interação dos campos. E quando éramos crianças brincando com os ímãs, em algum lugar dentro de nós, sabíamos que estávamos sentindo nossa própria natureza ali. Isso leva a uma discussão mais profunda sobre o funcionamento do plasma, que até agora o Sr. Cash apenas inferiu. Meu entendimento do ensinamento de hoje é que o plasma é espontâneo e vivo, e está aqui e agora. Não é possível colocá-lo em uma fórmula. É claro que você pode tentar, mas não há garantia de que funcionará dessa forma. Em todos esses anos de ensinamento, sempre me perguntei como faremos para que o plasma faça o que queremos que ele faça. Quando você conversa com as pessoas sobre o plasma, a única coisa com que elas se preocupam é se conseguirão fazer o que querem. Ele pode acabar com o meu câncer? Ele pode me dar energia livre, gratuita? Essa é a maneira de pensar do estado da matéria, que vem do nosso condicionamento e educação e que basicamente todos nós estamos tentando obter o que queremos para nós mesmos. Não estamos falando aqui de certo ou errado, bom ou ruim, mas sim de quais são as condições com as quais temos que trabalhar se quisermos entender o plasma. Se reconhecermos como somos programados, poderemos nos abrir e querer mudar, e isso trará a nova dimensão no nível da sociedade. Quando o plasma é criado, ele começa a partir de um único campo que interage consigo mesmo ou de dois campos que interagem entre si e que então começam a interagir continuamente com todos os campos ao seu redor. Quando trabalhamos com o plasma, tentamos controlar apenas as principais interações de campo para manipulá-lo da maneira que desejamos. Outro fator é que o plasma é uma alma com inteligência e emoção. Com todas essas condições ocorrendo ao mesmo tempo, não é de se admirar que não seja possível formular e repetir isso, não é? Isso foi repetidamente enfatizado no ensinamento de hoje, que não podemos formular o plasma usando a matemática. Tenho certeza de que isso incomoda muitos cientistas, porque as fórmulas matemáticas são a espinha dorsal da ciência do estado da matéria. E quando eles não conseguem entender algo, eles simplesmente dizem: "Ah, é uma fórmula matemática muito complicada." Dito isso, isso não significa que você não possa dominar o plasma e trabalhar com ele, como o Sr. Cash fez durante a maior parte de sua vida. Temos que adquirir conhecimento e estar ciente de todas as condições que podem influenciar o plasma, e então receberemos assim seus benefícios. Portanto, isso significa que a Terra foi praticamente um acidente da criação. E agora o Criador teve que vir aqui para limpar esse acidente, que é a matança, mas ao mesmo tempo, para manter a capacidade única do ser humano de amar e espalhar isso por todo o universo. Certa vez o Sr. Cash nos perguntou por que todos os plasmas são esféricos. Depois ele fez uma piada dizendo que o Criador adora futebol. E lembre-se de que o Sr. Cash também adora futebol. Mas quanto ao motivo, a única coisa que consigo pensar é que uma esfera tem acesso igual a todas as dimensões ao seu redor. Não há cantos quadrados que a bloqueiem. E não há começo nem fim em uma esfera. Quanto a ser oportunista, como o Sr. Cash mencionou, entendo que isso significa que não há pensamento sobre o certo ou o errado. O plasma flui com os campos e, seja como for, ele se manifesta. E temos que aceitar assim. Então, podemos usar a inteligência para aliviar o sofrimento. Como o que aconteceu na Terra. De forma oportunista, os campos criaram isso, e estamos sofrendo com isso desde então. E agora a inteligência e a parte amorosa do plasma vieram para corrigir a situação aqui com relação à matança. É como misturar cores de tinta. Você nunca conseguirá obter exatamente a mesma cor novamente, mas você consegue chegar perto o suficiente da cor original a ponto de não notar a diferença, e presumimos que seja a mesma cor. Há uma grande lição para a vida aqui. Por que achamos que precisamos guardar algo para sempre? Essa é uma compreensão errônea da vida, porque nunca soubemos que tínhamos uma alma que já está conectada à essência de tudo. Isso nos leva a nos apegarmos à fisicalidade, que está constantemente mudando e se dissolvendo, porque as condições do campo estão sempre interagindo e mudando. Estamos vivendo em um oceano de interações, onde cada uma é única e não pode ser repetida. Eles dizem, esteja no aqui e no agora. Mas na verdade não temos escolha, estamos no aqui e no agora. Foi a mente que criou todos os conceitos e a nossa crença neles que os torna reais. Acho que nós os alimentamos com a energia de nossa alma, portanto é por isso que não podemos criar uma fórmula com plasma. Há um belo relato histórico aqui do primeiro gerador nuclear de voo espacial na Terra que foi feito na Universidade de Teherã, em 2008. Como todos sabemos, o sistema não gosta de ver o verdadeiro voo espacial. Em vez disso, eles gostam de gastar bilhões do nosso dinheiro em voos falsos para que possam assim manter as suas posições. Acho que é por isso que o Sr. Cash usou as fontes radioativas dos detectores de fumaça, pois todos têm esses detectores em suas casas e, portanto, não terão medo deles. No entanto, Netanyahu ainda mentiu sobre o fato desse reator ser uma bomba nuclear. Foi um avanço incrível na ciência do homem, mas a imprensa mundial escondeu isso de nós. O pequeno reator esférico revestido com emplastos de detectores de fumaça voava por todo o laboratório, mas com um cuidado para não bater nas janelas de vidro e voar para longe. Isso seria considerado inteligência? O Sr. Cash não absorve radioatividade, portanto, ele estava constantemente reposicionando as fontes radioativas no pequeno reator e testando cada vez como os campos fluiriam, perdão. Como ele nos ensinou hoje, isso não pode ser formulado. Então ele teve que passar por essa laboriosa tarefa de fazer experimentos com plasma. Todo esse trabalho árduo ele fez por nossa conta, porque obviamente não vamos voar com esse tipo de reator, pois é muito perigoso. Até mesmo o tanque de reserva inferior do reator esférico maior explodiu, e esses reatores podem inverter a polaridade, como acontece com a Terra e o Sol. Esses experimentos foram feitos apenas para mostrar ao homem que o plasma é real e que é possível voar sem queimar combustível. Embora esses primeiros voos fossem voos de plasma baseados em combustível, o tanque de reserva de elementos estava sendo constantemente convertido em plasma para o voo. Nesse workshop, um buscador de conhecimento disse que, após a sessão de vício, ele estava vivendo na alma tanto durante o dia quanto a noite. Lembre-se, o estado de sonho é, na verdade, o momento em que estamos vivendo na dimensão da alma. Mas ele disse que, depois de algum tempo, ele perdeu isso. O Sr. Cash respondeu que, como qualquer coisa na vida, temos que continuar praticando até que se torne nossa segunda natureza. Isso nos dá um grande incentivo para que os buscadores de conhecimento sejam capazes de vivenciar a alma de forma mais profunda e real, porque todos nós sofremos com o condicionamento de que a alma não é real. A alma não é imaginação, mas podemos usar a imaginação para praticar como torná-la real. É isso que ele quis dizer quando falou: tente visualizar como os campos fluem em uma garrafa de ganho sentada à sua frente e torne-se parte disso. Na verdade, essa é a melhor ferramenta porque há muitas interações de campo acontecendo. Um dos problemas é que estamos esperando obter um resultado agora mesmo, nesse momento. Mas é preciso tempo para que os campos se desenvolvam e para que todas as almas concordem com a nova posição. O Sr. Cash disse que elevamos a alma dos líderes mundiais e desejamos a paz e a alcançamos. Mas você pode dizer, sim. Mas ninguém está anunciando isso em nenhum lugar. Ele já explicou sobre a última guerra na Ucrânia, que pode haver algumas pequenas escaramuças também. Essa é a dificuldade de se trabalhar com plasma. Você precisa ter um pouco de fé e compreensão sobre como as coisas funcionam, e então você cria um sentimento de certeza de que o que você está fazendo faz parte do ethos e da vida correta. Então simplesmente seguimos em frente com todo o amor, alegria e intenção positiva, sabendo que estamos atingindo a meta, mas sem buscar constantemente um resultado. A busca por um resultado interrompe os fluxos e é um tipo de egoísmo. Veremos os sinais da mudança e eles serão trazidos até nós. O Brasil não acabou de assinar um acordo com a China para a tecnologia espacial? Mas engraçado, né? Como é que no artigo eles mencionaram a agricultura? Alguém já ouviu falar que a NASA está tentando plantar milho na Lua? Não. Eles podem nos dizer a verdade. Eles não podem nos dizer a verdade, mas ao mesmo tempo não podem esconder a verdade de nós. Nossas almas sabem de tudo. O Cibro está sendo formado sem que as pessoas entendam. O Sr. Cash apresentou o Cibro há anos e agora está sendo formado. Não importava se ninguém acreditava nisso. Ele sabia disso em sua alma e continuou com isso. É assim que temos que ser, certos de quem somos e do que queremos, e de que isso é para o bem de todos. Então continuamos a alimentar isso com amor e energia e vemos isso crescer, mas sem expectativas. E é incrível como as almas começam a se reunir e a criar. Ouça atentamente esse workshop e você sentirá como estamos chegando perto de sermos nossa alma. Muitos buscadores de conhecimento estão conseguindo. Todos os buscadores de conhecimento podem participar das próximas conferências na Inglaterra e em Pequim através da alma, mesmo que não possamos estar fisicamente presentes. Esta é uma grande chance de ocorrerem grandes mudanças em todo o planeta. Esperamos que todos nós entendamos nossas responsabilidades como buscadores de conhecimento e membros do planeta Terra e façamos o esforço. Tudo está pronto para grandes mudanças se todos nós tentarmos participar. Se pensarmos bem, o espaço já está desmilitarizado e é um lugar pacífico. Porque os astronautas, por exemplo, da Apollo, não pensaram nem em levar uma arma de fogo em seu traje espacial, caso quisessem atirar em um alienígena na Lua, por exemplo. Agora temos que trazer essa paz de volta à Terra. Uma das maneiras pelas quais estamos fazendo isso é por meio da disseminação da tecnologia. Estamos um passo mais perto da paz porque os chineses entraram em cena e substituíram a política de armas dos Estados Unidos no Oriente Médio por uma política de paz, que traz desenvolvimento econômico para os países envolvidos. Outro passo acontecerá quando a China substituir a política de transgênicos dos Estados Unidos pela política de que nenhuma criança deve dormir com fome. A maioria das pessoas não sabem que o OGM, que é o transgênico, significa controlar os suprimentos de alimentos de outros países por meio da engenharia genética das sementes para que elas não possam se reproduzir. Então, todo ano, os agricultores precisam comprar sementes dos Estados Unidos. O uso da tecnologia reverterá essa situação e a China assinou acordos com a Fundação Cash para compartilhar a tecnologia em todo o mundo. Estamos mais próximos da paz mundial do que nunca em nossa história. Portanto, os buscadores de conhecimento têm um enorme poder para fazer uma mudança, mas precisamos nos amar o suficiente para usar isso para o bem. Há muito mais para desfrutar nesse workshop. Outros tópicos desse workshop. Testes para transmutar soldados chineses de um lugar para o outro. Todos nós nos tornamos soldados do conhecimento. A guerra da Ucrânia é de igrejas. O Vaticano está tentando tirar o ouro da Igreja Ortodoxa Russa. Acaba com a guerra com o telefonema. Será o fim do Vaticano e talvez o início do verdadeiro cristianismo sem religião. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop número 498. Nos ensinamentos das últimas semanas, tocamos em algo muito importante e hoje estaremos desenvolvendo esse conhecimento que tem sido a base das últimas quatro semanas. Um dos pontos mais importantes do nosso trabalho tem sido a produção de materiais a partir dos campos. Em cooperação com os militares chineses, mostramos a produção de materiais, de orgânicos e de elementos, e não importa a forma ou o formato. Além disso, qual é o objetivo final? É apenas produzir cálcio, cobre, zinco e outros elementos? Ou o objetivo final de todo esse trabalho é entender como criar os campos da alma do homem com a força de como ela funciona? Replicamos as energias necessárias para produzir matéria. O objetivo final é conseguir replicar as energias para produzir o espectro dos campos do universo. E uma dessas forças de campo nos leva ao Criador. Esse é o nosso alvo. Tudo isso não é apenas para mostrar que podemos produzir elementos e gases, mas sim um trampolim para o objetivo final, que é nos levar ao Criador. Queremos criar uma condição que nos permita saltar para uma dessas linhas de campo que conectará nossa alma e seguirá na direção e dimensão da alma do Criador. Estamos aprendendo gradualmente, passo a passo. Chegamos sem nada. A humanidade tinha apenas um pedaço de pau em suas mãos e vivia em cavernas. Não sabíamos nem mesmo o que era o fogo, nem entendíamos que se tratava de uma conversão de energia. Aprendemos passo a passo sobre os metais e então adquirimos domínio sobre eles e fizemos ligas. Então criamos produtos químicos e nos tornamos físicos nucleares. Agora nos tornamos físicos do plasma e então nos tornaremos físicos criadores. Aprenderemos a encontrar uma linha para o nosso Criador. Esse é o objetivo final e o objetivo de toda a criação, que é nos tornarmos parte integrante da criação. Os campos magnéticos da Terra começam no Polo Norte e voltam para o Polo Sul, e como mostram algumas imagens, terminam no centro. Esse centro da Terra é o Criador. Esses campos magnéticos mostram como você pode chegar ao centro e se tornar parte dele. Ele cria sua atmosfera e sua dimensão de criação por meio da interação com os outros. O objetivo final é conseguir pular em uma dessas linhas de campo magnético e chegar ao centro. Por meio da rotação e do movimento na direção da atração em direção ao centro, nós nos tornamos parte da alma do nosso Criador e a tocamos em seu interior. Ao entrar nessas linhas de campo magnético, nos tornamos parte dessa criação. Quando um campo magnético atravessa a Terra, ele toca o que está dentro da Terra em seu centro e absorve suas energias. O polo norte do Sol ou da Terra é sempre um pouco mais quente do que os polos sul, porque eles acumulam energia lá. Eles coletam campos magnéticos do centro e de alguma forma tornam-se parte dele. Esse é o objetivo final e a principal razão para os ensinamentos. É o princípio de todos os ensinamentos. Será que chegamos ao ponto em que podemos criar campos por meio da interação de seus campos com os campos de nossa alma? Quando entramos nos campos magnéticos, isso nos coloca no caminho deles, de modo que nos tornamos parte do hemisfério deles. Nós nos tornamos parte da rotação e da atmosfera e criamos a dimensão de manifestação da existência do Criador. Agora você entende o que significa. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o Criador e sou criado a partir de minha própria criação. Como criamos um sistema para atingir nosso objetivo final? Eu lhe ensinei isso há muito tempo sobre como criar GANs de GANs. A interação dos campos dos GANs permite que você crie uma força de campo para alcançar a posição certa para entrar na linha do campo magnético, no loop que vai até o Criador. O quão perto você chega depende da força de campo que você consegue absorver. Quanto mais perto você estiver, mais iluminado você se tornará e mais terá para dar. Os campos da Terra que estão a 50 km acima são frios. Os campos que estão mais próximos da superfície, por meio da interação com outros campos e da inércia, criam as condições para a vida e a manifestação. Isso é tudo. Estamos em algum lugar a 500 mil quilômetros de distância do centro, e se pudermos saltar para os campos magnéticos que vão para os ciclos internos, e se nos aproximarmos o suficiente da Terra e da alma do Criador, então poderemos manifestar uma criação. Mostramos a criação e o Criador por meio da criação dele. Nos próximos tempos, vamos nos esforçar para criar esse sistema para alcançar o Criador. estamos trabalhando em um sistema que criará os campos do Criador. Então, por meio da interação com a alma do homem, torna-se a vontade do homem. Eu estou no comando por meio da interação dos campos da minha alma e quero criar meus desejos na dimensão dos desejos de Mitra. Somos todos servos dela e nada mais. Ao servi-la, servimos ao Criador e nada mais. Mitra não é uma criação nem uma entidade, mas sim o princípio de interação dos campos do universo. É um caminho de vida. É a maneira como você interage para levar a criação da perfeição. Agora você entende que todos esses ensinamentos estão indo na direção do Criador. Passamos do nano para os gans, para os sistemas magrave e o resto. Mas tudo isso foi para levá-los gradualmente ao ponto de serem capazes de criar os campos da criação. Então você se torna o começo e o fim. Depende de onde você entra no círculo dos campos magnéticos no Polo Norte, quando os campos magnéticos saem, ou no Polo Sul, quando os campos entram também. Mas o Polo é a sua alma e a conexão entre você e o Criador. Na essência da criação de cada alma, ela tem uma linha de campo denominadora comum com a fonte, ou o Criador. Não há uma única alma nem uma vida no universo que não tenha uma conexão direta com a alma do Criador. É nosso trabalho encontrar sua força e construir sistemas dentro e fora de nós mesmos para alcançá-la. O homem é um gênio na construção de máquinas. Ele pode replicar e criar esses campos. Ao entrarmos em contato com esse campo único e nos conectarmos a ele, seremos iluminados. Então teremos todo o conhecimento da criação e nos tornaremos parte do Criador. O próprio Criador foi criado a partir da própria criação dele. É como o que você leu no livro 1. É a história da criação e da interação dos campos que leva à massa e ao peso. Eles são criados a partir de suas próprias interações. Para onde estamos indo e como chegaremos lá? Com a criação de cerca de 30, 40 elementos e elementos orgânicos nas últimas semanas, mostramos que estamos em posição e temos o poder de fazer isso. A Fundação Cash, em colaboração com os militares chineses, agora se esforçará para dar o próximo passo em direção a isso nos próximos dias. Vamos nos esforçar para criar uma nova condição e mostrar a sua existência. Ou seja, mostraremos de fato como os campos magnéticos começam e por onde entramos e saímos dos campos para ir do Polo Norte ao Polo Sul. Não leva muito tempo se você fizer isso com um foguete, mas se você dirigir, nadar e tudo mais, levará algumas semanas. Entretanto, se você usar os campos magnéticos da Terra, chegará instantaneamente ao Polo Sul a partir do Polo Norte. Isso é usar os campos da Terra. E se usarmos os campos do universo, que já interagem com os campos da Terra, e pularmos neles, o que acontece? E se entrarmos nos campos do Únicos, que estão dentro da estrutura do nosso universo? Todos esses campos vêm dos campos da existência do Criador. E se pularmos nele? Não é impossível. É apenas a falta de conhecimento que nos impede de fazer isso. Não é um sonho, é realidade, mas não entendemos o princípio. E agora estamos indo nessa direção para descobrir isso. Nos próximos dias e semanas, mostraremos uma nova dimensão, uma nova estrutura e uma nova maneira de pensar, interagir e nos alimentar. Então basta caminharmos dentro dos campos do sistema e receberemos tudo o que precisamos, seja remédio, alimento ou energia. Isso virá por meio da interação dos campos do sistema com os campos do Criador. Estamos entrando em uma nova era na ciência e na tecnologia. Se colocarmos um cego no sistema, ele sairá e verá não apenas a fisicalidade do homem e a Terra, mas também toda a criação. A exploração da ciência e da tecnologia com os militares chineses nos próximos dias abrirá uma nova dimensão no mundo da ciência, que nem mesmo os cientistas serão capazes de entender. Eles levarão centenas de anos para entender como fizemos isso e como desenvolveremos essa posição e condição. Podemos tirar um homem cego de sua cegueira e ele não verá apenas com seus olhos físicos, mas com os olhos da alma do homem que se abrirão para o mundo da criação. Vimos a estrutura inicial desse processo algumas semanas, quando os primeiros oficiais militares chineses entraram no laboratório e viram os campos. Eles viram tudo e não puderam acreditar. mas eu não podia lhes dizer o que havia lá, porque estava além da compreensão deles. Essas pessoas são cegas para o conhecimento, mas agora colocaremos as câmeras, os detectores de campo e tudo mais que for preciso lá, que for possível lá dentro. É para que eles entendam como podemos encontrar a alma observando as interações dos campos. Em seguida, convidaremos os líderes mundiais para ver o mundo da criação e como ele é criado. Nas próximas semanas, estabeleceremos uma colaboração com o governo iraniano e os cientistas iranianos e chineses farão uma descoberta em um novo mundo da ciência, além da imaginação do homem. O que mostramos aos militares e cientistas os deixou perplexos. Temos duas opções com essa ciência desconhecida. Podemos arrastá-los aos poucos, pouco a pouco, ou podemos literalmente mergulhá-los nela e afogá-los nela. Eu acho que afogar o homem será melhor, porque assim ele vai aprender a nadar. Ao passo que se o arrastarmos, ele só terá a esperança de que um dia chegará até a água. A compreensão da ciência e tecnologia e o conhecimento da criação estarão ao alcance de todo homem, e não precisará de nenhum profeta ou livros sagrados. É necessário apenas que você esteja na posição e tenha clareza do entendimento. Você precisa estar na posição de aceitar, ver e analisar, mas não de julgar isso com ideias pré-concebidas. É como quando vocês vieram a Lins. Nós dissemos que não estávamos lá para julgá-los. Em vez disso, aceitamos o que vocês viram. Alguns disseram que viram uma sereia, outros sentiram a alma de Cristo e outros foram à lua e tocaram as pedras. E alguns disseram que não viram nada, que entraram cegos e saíram cegos. É a arrogância que traz a cegueira. E a servidão traz sabedoria e entendimento. Isso vem por meio da alma e da interação dos campos. Um homem comum só vê tudo na dimensão da fisicalidade. Mas um homem sábio compreende a sabedoria da criação e vê os campos. Tenho certeza de que teremos colaboração nos próximos dias entre a nossa equipe e os militares chineses para abrir e mostrar o que descobrimos para trazer uma nova dimensão no mundo da ciência e da tecnologia. Podemos mostrar que não precisamos produzir nada para viver e que uma vez que nos conectamos a isso, estamos conectados para toda a vida. Então não mataremos, pois estaremos recebendo tudo o que precisamos. Viveremos por meio da dimensão da pureza de Mitra e do ethos da criação em todas as três dimensões da essência da criação de Mitra. Talvez agora, nas próximas semanas, mudaremos o curso da humanidade, mostrando fisicamente a tecnologia para a humanidade. Muitos de vocês queimarão seus livros de ciência e muitos cientistas negarão a existência do passado. Mas o plasma precisa ser compreendido e mostraremos a dimensão dos campos em movimento. Porque tudo com que lidamos até agora foi com o estado da matéria. Há uma diferença entre os dois. A matéria está conectada à inércia dos campos do estado da matéria, enquanto o plasma está conectado à inércia do estado do plasma, mas ambos existem em conjunto e em colaboração um com o outro. O homem existe e tem a alma dentro de si, portanto ele está ciente de ambas as dimensões. Cabe a vocês, buscadores de conhecimento, entender a diferença e cruzar essa linha de entendimento e então livrar-se de seus dogmas e do que lhes foi dito sobre o estado da matéria. Vocês têm que se conformar com a forma como se apegam às suas crenças, como as valorizam e como as mantêm. Depois de chegar a essa conclusão, tente entender o mundo do plasma dentro do mundo da criação. A primeira e melhor ferramenta que lhe dei foi a unidade Magrave. E eu continuo dizendo e tentando martelar isso. Mas você continua dizendo, ah, ele só me dá 30% de redução. Não. Tente ver quais campos ele cria e quais são seus potenciais para fazer algo com eles e quais são suas dimensões. E então dê o próximo passo. Talvez nos próximos tempos vocês, como buscadores de conhecimento, se tornem os primeiros passageiros do Únicos, em vez de apenas do universo. Não é preciso muito. É apenas um estalar de dedos. Depende de como você estala os dedos e como isso termina, como a bobina gira e como aterriça. Tente visualizar a interação dos campos em uma garrafa de ganho à sua frente ou com os campos de uma bobina dinâmica à sua frente. Em seguida, tente visualizar a existência e a interação dos campos dos ganhos à sua frente com os campos da sala e da atmosfera da Terra. Então, pense se você deixou passar algo ou não. Será que você estava muito ocupado observando os campos do Magrave e esqueceu que esses campos já estão interagindo com a sua alma? Então você entende a sabedoria do conhecimento. Como de costume, quando você é muito físico, você se esquece da realidade da criação. De agora em diante, os ensinamentos não se referem tanto a fazer coisas, mas sim a entender como se conectar aos campos. O Criador não criou uma máquina para criar os campos. Ele mesmo foi criado a partir deles e cria a partir deles. Agora você está na mesma posição. Tente entender como você pode criar reatores sem motores e somente com as interações dos campos. Há alguns anos publiquei um artigo sobre isso chamado A Criação do Movimento no Universo, mas ninguém o estudou. Talvez seja a hora de voltar a ler e entender. Assim, talvez você possa se iluminar sobre como o homem pode criar a condição para criar movimento. Isso se chama motores sem peças e sem queimar combustível. Não é preciso ter um burro ou qualquer outra coisa puxando ou empurrando o motor. No processo de compreender e fazer parte da totalidade, o homem precisa entender a interação dos campos para a conclusão do curso. Por exemplo, como e quais campos ele usará para curar seu câncer, ou para saciar sua fome, ou para criar água, para que ele possa sobreviver assim no espaço. Alguns de vocês que estavam na unidade de aprimoramento em Linz disseram que estavam sendo inundados de água. Vocês estavam produzindo tanto que estavam se afogando nela. Se formos um pouco mais longe, também deveríamos ser capazes de produzir tantos campos que pudéssemos assim elevar nossa alma ou alcançar a iluminação. Mas como vocês são muito materialistas, ter essa água era mais importante do que realmente elevar sua própria alma. Nos próximos tempos, à medida que desenvolvermos sistemas para criar os campos supremos do Criador, muitos de vocês se afastarão da vida física. Muitos de vocês de todo o mundo se conectarão à linha do campo magnético e se tornarão passageiros do universo. Muitos de vocês compreenderão que esta vida física não vale a pena, pois ela impede o prazer de desfrutar a dimensão dos campos do universo. Éramos felizes por viver em um quarto na aldeia, depois viemos para a cidade e fizemos apartamentos e vilas para desfrutar a cidade. Agora levaremos nossas almas para uma viagem pelo universo. Mas temos que entender como fazer isso, o que dar e o que receber, para que possamos voltar para casa novamente. Tente visualizar os campos e não o estado da matéria. Não procure eletricidade em seus magraves. Em vez disso, observe como os campos interagem para criar essa eletricidade. Eu lhes pedi muitas vezes para olhar para os campos do magrave e entendê-los. Experimente uma nova maneira de interagir com seu magrave e eleve sua alma. Tentem entender os campos e se tornem parte deles, e não como alguém de fora que os observa. Na próxima reunião em Manchester, nas próximas semanas, iniciaremos esse processo para mostrar a muitos de vocês como chegar a esse ponto e como ampliar a sua alma. Então vocês terão algum tempo até novembro para praticar isso como seu dever de casa. Veremos quantos de vocês conseguirão atingir esse nível de compreensão de como criar os campos, que vocês podem realmente fazer isso e que não é algo que se lê nos livros de história. Na parte de ensinamentos da Conferência de Manchester, muitos de vocês encontrarão, sentirão e compreenderão sua alma, e vocês poderão cruzar a linha e entender a totalidade da criação. Meu único desejo é que quando terminarmos na sexta-feira, aqueles que entenderam não precisem pegar um avião de volta para seus lares, pois já estarão em seus lares. Lar não é voltar para o México, Canadá ou qualquer outro lugar. Lar é encontrar o caminho para o Criador. Você faz isso para si mesmo e por si mesmo por meio da compreensão da interação dos campos e da capacidade de manipular os campos da criação. Espero que muitos de vocês venham a entender mais em um tempo muito mais curto. Nos próximos testes com os militares chineses, tentaremos transmutar suas forças militares de um ponto a outro e isso trará uma nova dimensão de vida e uma nova dimensão para a ciência e tecnologia. Então nos tornaremos soldados do conhecimento. Não será uma tarefa fácil. Não temos escolha, a não ser começar em algum lugar e depois construir sobre isso. Temos que dar o próximo passo para o próximo entendimento, para que possamos assim realizar o que todos nós estamos esperando e desejando. Tentem se conectar com os campos e entender a totalidade da criação. Tentem sentir os campos e entender como eles operam dentro de vocês. Há muitos anos expliquei que vocês podem estender as mãos e criar luz nas palmas. E acho que o conhecimento chegou a um ponto em que alguns de vocês podem fazer isso, se tiverem entendido o trabalho. Vocês podem pelo menos tentar fazer isso. Não será a luz na palma de nossas mãos que estamos procurando. Será a luz da iluminação, a luz da compreensão e a luz, de certa forma, como conhecimento. Não é a luz física para ser absorvida. Novos sistemas e tecnologias surgirão da Fundação Cash nos próximos meses, sabe Deus, anos. E ainda estaremos fazendo ganhos e o que for. É como uma escola que começa na primeira série e vai até a 12ª, e a série em que você está depende do quanto você entendeu. Tentem compreender e sentir os campos. Tentem não fingir, mas entendam a realidade da criação. Os ensinamentos são mais curtos agora, mas muito profundos. Cabe a vocês entendê-los. Esse é o fim da parte 1 de Síntese Rápido do workshop número 498. Ainda estamos fechando o estoque dos produtos originais da Fundação Cash na Auxa. Gradualmente, nos próximos 6 a 2 meses, faremos parte de uma estrutura maior e você verá muito mais produtos por meio da nova parceria com os chineses. Estamos empenhados para termos uma experiência muito colorida e estimulante na reunião dos embaixadores mundiais de novembro em Londres. Alguns deles poderão se juntar a nós desde o início do dia, em vez de apenas na sessão noturna. Convidamos alguns dos líderes mundiais e eles entendem a posição em que estamos agora. É muito mais fácil criar uma condição e vamos aproveitar as vantagens dessa posição para poder compartilhar a nova tecnologia espacial e o novo entendimento. Nos próximos 2 anos, a maneira como vocês, como buscadores de conhecimento, conheciam a Fundação Cash mudará drasticamente. Acho que somente os ensinamentos de quinta-feira serão remanescentes do trabalho original da grande Fundação Cash. Tudo mudará para uma escala diferente, mas manteremos os ensinamentos de quinta-feira como parte da totalidade dos ensinamentos. Não é uma tarefa fácil, pois estamos crescendo e nos tornando parte de uma organização internacional maior agora. Por favor, tenham paciência conosco, pois ainda cometeremos erros, alguns bons e outros ruins, mas de modo geral, devemos ser capazes de avançar para uma nova dimensão e direção. Veremos onde e como sairemos dessa posição nos próximos 5 a 10 anos. Este é o workshop número 498, e ele vem ocorrendo ininterruptamente, todas as quintas-feiras, há cerca de 10 anos. Sempre estivemos aqui para compartilhar conhecimento, e isso é uma grande conquista. Agora que temos apoio e estamos trabalhando com uma nação e uma estrutura fortes como a China, voltaremos a fazer muitas coisas que tivemos que deixar para trás antes por causa da intimidação dos grupos alemães e dos hooligans na Bélgica e o resto. Nós nos organizaremos para que ninguém possa tocar nos buscadores de conhecimento e voltaremos ao compartilhamento aberto da tecnologia. Vocês poderão vir e mostrar seus produtos, seu conhecimento e intelecto. Vocês poderão aumentar o conhecimento dos outros sem serem intimidados por determinados grupos. Traremos forças de segurança nacional para proteger os buscadores de conhecimento para que possam trabalhar livremente. É hora de seguirmos em frente e mudarmos, pois muitos de nós estão trabalhando arduamente para promover essa mudança. Agora temos pessoas que entendem o que estamos fazendo e as mudanças que estão por vir. E elas estão aqui para nos apoiar e dar uma mão para que a humanidade siga em frente. Não importa o nome que o conhecimento possua, ou o que quer que seja. Junte-se a nós em Manchester ou em novembro em Londres, e esperamos começarmos assim a ver uma nova dimensão no entendimento e nos afastarmos dessa produção de ganhos e tudo mais. Pergunta para o Sr. Cash. Bom, essa pergunta foi feita por um buscador de conhecimento da Alemanha, que já participou antes e tem um tipo diferente de interação com o Sr. Cash. Ele o chama de Vossa Excelência, e ele diz: Abri o planeta às 18 horas. Quero agradecer a todos que me deram esse poder para fazer isso. E as duas únicas coisas que vi foi que as pessoas se acalmaram, não andam mais tão estressadas como antes. E todas as pinturas nos carros, paredes e outras coisas ficaram como se tivessem sido vendidas ontem. Essas foram as duas coisas que vi. Mas acho que há muitas outras coisas que aconteceram durante essa abertura. Portanto, minha pergunta para o Sr. Cash é: o que mais aconteceu? Por que acho que esse foi o início do processo de paz ou o início do processo de paz em nível global? Sr. Cash responde: eu não entendi a sua pergunta. Não entendi o que você explicou. Sr. Cash continua: o processo de paz é um longo, longo, longo caminho pela estrada e requer muito trabalho. Nós, como raça humana, temos batalhado e lutado por milhares de anos e ainda vemos algumas escaramuças de luta. Sabemos que a paz neste planeta pode existir, mas primeiro temos que estabelecer essa paz dentro de nós mesmos. Em comparação com 10 anos atrás, vimos um grande salto em direção à paz. Agora temos mais ou menos apenas uma guerra em andamento que é na Ucrânia. Essa é uma guerra de duas seitas cristãs diferentes que lutam entre si e pode ser interrompida com o estalar de um dedo. Não é nada além de uma guerra religiosa entre as igrejas católica e ortodoxa russa. Caso contrário, se você observar as outras áreas, elas estão em paz. O Oriente Médio está em paz, assim como o Extremo Oriente. Já tivemos no Vietnã e outros escaramuços no Extremo Oriente também, no Japão e no resto. Todas essas guerras acabaram agora. Esta é a última guerra que há entre os cristãos na Ucrânia e logo chegará ao fim. Então veremos uma paz permanente no planeta. Mas alguns podem tentar algumas escaramuças ainda. Temos que manter o ímpeto da paz para que o homem não volte à guerra. A paz pode ser quebrada muito facilmente com apenas um ponto de gatilho. Portanto, temos que mudar toda a posição para chegar à norma de que a guerra não é mais aceita pela humanidade. Isso é factível e alcançável. Primeiro, temos que acabar com essa animosidade entre as duas igrejas, em que uma quer tirar o ouro da outra. Então veremos uma paz de longo prazo na Terra. Mas temos que nos esforçar para isso. Temos que dar a esperança de que a mudança pode ocorrer. Temos que dar o próximo passo rumo à paz permanente para não voltarmos ao hábito das guerras. Isso é apenas um hábito. Tenho orgulho de ser da Terra do Irã. Os últimos 300 anos foram uma de nossas épocas gloriosas, pois não cruzamos nossas fronteiras para fazer guerra. Amadurecemos um pouco. Vimos o governo islâmico de hoje, mas metade dele não é iraniano. Nos primeiros 20 anos do atual parlamento, metade dos membros eram iraquianos. Nossos líderes não são iranianos. O primeiro ciclo não tem uma única gota de sangue iraniano. Como iranianos, não vemos nenhum motivo para a guerra. Se voltarmos à época do Império Persa, durante o reinado de Quros, Ciro o Grande e Dário, eles expandiram o Irã para se tornar o maior império do mundo naquela época. Mas eles não conquistaram as outras nações. Em vez disso, eles convidaram elas a participar de seu império. Era uma época pacífica. E, de fato, a Bíblia se refere a Ciro como Messias, mas os estudiosos e as pessoas da igreja nunca quiseram explicar o motivo. Durante os períodos posteriores intermediários, tivemos líderes arrogantes que queriam mostrar que tinham mais testosterona do que os outros e fizeram assim as guerras. Agora, há 300 anos, mantemos nossos exércitos dentro de nossas fronteiras. Será que a humanidade pode dizer o mesmo de si mesma? Que nenhuma bala foi disparada por 300 anos? Ainda não. Esperamos que daqui a 500 anos não tenhamos mais fábricas para produzir ferramentas para matar. A mudança virá gradualmente. Pergunta para o Sr. Cash. Então é bom saber que o povo que inventou o poder de fogo, ou seja, os chineses, está agora se transformando em um estado de paz. Eles serão os primeiros. Sr. Cash responde: de qualquer forma, temos que enraizar a paz em nós mesmos, em nossas nações e em nossas estruturas sociais e políticas. Expliquei algumas vezes a alguns militares que neste momento temos duas opções. Podemos construir armas mais avançadas que estão além do que as outras nações têm, para que elas tenham medo de atacar, ou simplesmente não fabricamos mais armas e mantemos o que temos. Temos analisado os dados militares em uma dimensão política. A China tem 2,4 milhões de soldados ou pessoas armadas, enquanto alguns países que não estão muito distantes têm apenas 16 mil soldados. Então podemos nos perguntar, precisamos de soldados? Porque os 2,4 milhões podem simplesmente passar por cima dos 16 mil soldados como se fossem formigas. Pense no que as nações estão gastando em defesa. Agora podemos colocar uma cenoura no desenvolvimento de tecnologias e mudar do desenvolvimento militar para o desenvolvimento espacial. Podemos abrir o espaço, mas sem guerras. Não pode haver guerras no espaço. A política do espaço precisa mudar para que possamos ir para lá como um planeta pacífico. Quando eu estava pensando nas missões Apollo à Lua, onde vimos o Sr. Armstrong que supostamente estava andando na Lua, então uma vez eu fiz essa pergunta aos americanos e vou colocá-la para vocês, talvez pela primeira vez. Ele carregava uma arma em seu traje espacial para o caso de encontrar alguém na Lua que quisesse atirar? Ele não carregava uma arma. Esse é o princípio que devemos observar. O espaço já é pacífico. Nenhuma das pessoas que estão indo para o espaço pensou ainda que precisaria carregar uma arma. Então vamos dar adeus à matança? Aqui o buscador de conhecimento diz, sim, acho que nos próximos 5 a 10 anos estaremos dando adeus. Sr. Cash responde, sim, mas temos que observar e ver. E também temos que oferecer uma alternativa. Temos que criar as condições para a paz. A Fundação Cash está se expandindo de uma maneira muito diferente. Você acabou de ver a ponta do iceberg do que está sendo feito. Mesmo as pessoas dentro da Fundação Cash, a maioria delas não sabe o que está acontecendo. Mas se você compreender o que está acontecendo, nos próximos 5 ou 10 anos, será que precisaremos comer? É isso que temos apresentado a vocês nas sessões mensais de voo. Apresentaremos nossas alternativas na próxima reunião de embaixadores em Londres para os governos do mundo. Muitos de vocês rezaram, fizeram suas intenções e borrifaram água de ganho em suas cidades. E os membros do Conselho Universal rezaram e desejaram a paz. Agora vocês têm a paz, exceto pelo pequeno trabalho na Ucrânia, seus desejos foram atendidos. Todos eles. Mas pensem agora, por que isso não aconteceu durante os 30 anos em que todas as marchas pela paz estavam acontecendo nas ruas de todo mundo e tudo mais? Agora vocês entendem que a alma de vocês, como buscadores de conhecimento, tem um enorme poder. Não importa como vocês viraram isso. Isso nos leva a um novo ponto. O que podemos oferecer aos nossos governos, líderes e cidadãos para que não precisemos carregar uma arma no espaço? Isso seria um grande avanço para todos nós. Há alguns anos perguntei ao pessoal da NASA se havia armas na missão Apollo. Eles disseram, por quê? Em quem você atiraria lá? E eu disse, por que vocês continuam falando em desmilitarizar o espaço? O espaço não é militarizado como é. E você não levou uma arma com você. O espaço já está desmilitarizado. Ou você quer testar o disparo de uma arma e ver até onde a bala vai no espaço aberto da Lua? Atiraremos nos alienígenas se os virmos? Quando se trata do espaço, a ideia de armas é automaticamente perdida. Nossos líderes espaciais, cientistas e astronautas não consideram isso necessário. Será que podemos transformar isso em um hábito do homem e promover a mudança? Mas temos que oferecer uma alternativa válida. Em 1973, fui à Inglaterra pela primeira vez e fiquei chocado com o fato de os policiais não portarem armas. No Irã, fui criado perto de um acampamento do exército e vimos soldados e armas de diferentes formas e tamanhos. Tínhamos soldados americanos como nossos vizinhos e havia armas por toda a parte. Em Londres, foi uma sensação estranha ver policiais sem armas. Havia uma zona de conforto com relação a isso. Alguns anos depois, a polícia começou a andar armada, pois diziam que as ruas haviam se tornado muito perigosas. Eu disse a eles que ao portar armas, as ruas se tornam mais perigosas ainda. Para mim era uma nação regredindo, e agora o crime em Londres é pior do que na Holanda. Não só precisamos tornar o espaço um lugar sem guerra, mas também fazer o mesmo na Terra. Para isso, temos que criar e oferecer uma alternativa viável. Essa alternativa viável é ensinar a todos sobre sua alma. Então, eles entenderão que não precisam de carros, do mundo financeiro e de tudo mais. Ainda não conseguimos abrir um banco na Lua. Muitas coisas que criamos na Terra se tornarão automaticamente obsoletas no espaço e, quando voltarem à Terra, se tornarão automaticamente obsoletas na Terra. Temos que passar pela transição e manter as opções e as tecnologias abertas. Portanto, já começamos a paz mundial. Iniciamos o Conselho Universal no dia 2 de agosto, há apenas alguns anos. Mas, na verdade, foi quando estávamos na China. Ele foi organizado e transmitido da China, no Mar do Sul da China. A China tem sido o local de nascimento de todo o processo do novo ciclo. Trabalhar com a China não é algo novo. À meia-noite do dia em que começamos o Conselho Universal, vimos um enorme OVNI com luzes e tudo sobre os prédios em que estávamos hospedados. Porque há um conhecimento universal e um desejo universal do homem. Vemos os OVNIs onde quer que vamos para levar a essência da paz. O espaço é um lugar pacífico. E se levarmos o homem ao espaço e o trouxermos de volta à Terra, ele se tornará pacífico. Para fazer isso, temos que satisfazer sua fome, suas condições de saúde e seus sentimentos de segurança neste planeta. Então passaremos para almas pacíficas, condições pacíficas e assim por diante. O homem só precisa aprender que pode viajar com a dimensão da alma e que pode expandir a alma para se livrar de suas doenças. Ele também pode expandir sua alma para obter as energias de que precisa. Então, será que ele vai se ver se escravizando por 8 mil dias atrás de uma mesa para conseguir algo para comer? Portanto, dedique seu tempo desenvolvendo gradualmente as condições para a paz dentro de você e depois passe para seus vizinhos. De certa forma, demos início à paz mundial. Começamos anos atrás, quando levamos a alma dos líderes mundiais, e veja a situação atual. Até mesmo a Ucrânia pode ser resolvida com uma ligação telefônica, mas ninguém ainda está preparado para fazer essa ligação. Eles precisam dizer ao Vaticano que façam as malas e vão embora. Então todos ficaremos em paz. Como eu disse uma vez, se os guardas suíços e os padres mantivessem suas coisas entre si, que é o trabalho deles, a maior parte do mundo estaria em paz agora. Eles são um bando de gays criando diversão entre si. Mas isso criou uma bagunça para os outros. Essa é a posição em que nos encontramos com o Vaticano. Eles são o maior clube gay do mundo e um bando de abusadores de crianças. Agora eles estão tentando assumir o controle da maior igreja do mundo e os russos não estão permitindo. Mais cedo ou mais tarde, isso será resolvido, mas será o fim do Vaticano. Vocês verão e entenderão, e nós veremos o fim disso. Buscador de conhecimento aqui diz, não há mais contos de fadas. Sr. Cash responde, não, isso é a realidade. Eu morei na Itália. Você os vê. Quantos guardas suíços você vê andando em linha reta? Buscador de conhecimento aqui diz, todos os planetas orbitam o Sol e cada planeta tem o Sol como o mesmo centro. Sr. Cash diz, você quer dizer em nosso sistema solar? Buscador de conhecimento pergunta, o Sol é o resultado dos plasmas produzidos por cada planeta? É possível reproduzir o Sol em nosso mundo em miniatura? Sr. Cash responde. A massa total de todos os sistemas planetários em nosso sistema solar é de cerca de 5% ou menos, e está na mesma proporção que vemos no universo. Se colocarmos a massa total de todos os planetas, luas, poeira cósmica e tudo mais junto, ela não passa de 5% da massa total do sistema solar e do Sol. Portanto, mesmo que vejamos o sistema planetário se movimentando com tamanhos diferentes, essa massa é irrelevante. São os campos que ditam sua posição, velocidade e tudo mais. Mas a existência deles tem certo controle sobre o Sol. Mas eles não criam o Sol. Somos a contenção do Sol, mas não o criador dele. A atração gravitacional e a força dos campos da mãe são muito pesadas. O amor é muito forte. Portanto, não criamos o Sol, mas fazemos parte dele através das energias. Entretanto, podemos criar outro ciclo com ele. Não necessariamente dentro do Sol, mas fora dele. É por isso que a Terra é um berçário para as almas. Estamos criando essas pequenas poeiras chamadas de alma do homem. No futuro, essas almas se tornarão estrelas. A totalidade da estrutura do estado da matéria do sistema solar tem a capacidade de criar outra estrela, sem dúvida. Mas primeiro é preciso criar uma condição para que ela mude do estado de matéria para o estado de plasma. É preciso observar e entender como isso funciona para que possa assim levar à criação de algo. Podemos iniciar o processo de atração com um átomo de alta energia que atrairá outro átomo e iniciará o ciclo. É como um óvulo e um espermatozoide. Nossas suposições do mundo da física estão totalmente de cabeça para baixo e na direção errada, mas nos apegamos a elas, porque foi isso que nos disseram. Mas a verdade é que qualquer um de vocês pode iniciar um novo ciclo de vida criando uma interação dos campos. E você precisa criar uma condição para que, uma vez iniciado o processo, você possa continuar a alimentá-lo e criar as condições para a sua vida. Vida significa que ela pode continuar existindo. Portanto, sim, você pode fazer isso se souber como começar com um átomo. Entretanto, todo o estado da matéria do sistema solar, com os planetas e tudo mais, é muito pequeno para controlar o Sol. O tamanho do sistema solar não é ditado pelo Sol, mas pelos campos das outras estruturas fora dele, e eles permitem que o sistema solar se expanda dentro dele. Se de repente caíssemos em uma área de força de campo mais leve em nossa galáxia, toda a existência de vida, incluindo todos os sistemas planetários, desapareceria em um segundo. Se isso ocorresse, de repente nossas fronteiras se expandiriam além de suas limitações. Somos acidentes ou aberrações da natureza da criação. Seria como quando estamos em um avião voando em alta altitude e de repente caímos em um buraco de turbulência e despencamos milhares de pés. Imagine isso acontecendo com o sistema solar ou com a Terra enquanto estiver viajando pela galáxia. Você cairia trilhões de quilômetros. E se nessa posição não houver nada para controlar a expansão do sistema solar e seu tamanho dobrar repentinamente, em segundos não haverá vida. Mostrei como isso acontece em alguns testes. Talvez no futuro possamos replicar esse teste e vocês entenderão. Em breve voltaremos ao laboratório e acho que a vida será muito empolgante para desenvolvermos novas tecnologias para o espaço e tudo mais. Podemos replicar muitas dessas condições, porque temos o conhecimento e passamos para um estágio muito avançado de trabalho com a interação dos campos e criação de dimensões. Pergunta para o Sr. Cash. As viagens astrais têm sido praticadas há muito tempo pelo homem físico. Essa viagem astral feita pelo homem é uma separação entre a fisicalidade e a alma da fisicalidade? Sr. Cash diz, explique. O Rick aqui diz, bom, suponho que vindo do Brasil, isso possa significar xamãs, por exemplo, que afirmam ser capazes de viajar para fora do corpo e ir para outros lugares ou outras dimensões. E ele está dizendo, essa separação, essa viagem astral, é feita por uma separação da fisicalidade da alma da fisicalidade? Sr. Cash responde. Não é uma separação, é uma colaboração e cooperação. Está longe de ser uma separação. Porque você pode controlar, manter e operar com isso. Não deve demorar muito para fazer isso. Você pode tomar uma droga e ficar chapado, o que a maioria dessas pessoas fazem, na verdade. E então você pode sonhar qualquer coisa. Pergunta para o Sr. Cash. Quero trabalhar com matemática e formulações matemáticas do plasma. Os processos de plasma da Fundação Cash já foram modelados matematicamente? Desde a fórmula de Gans até os processos aplicados? Sr. Cash responde. Eu sempre disse, você já viu Deus medindo e misturando coisas e fazendo um sistema solar? Tudo é acidental. São interações coincidentes. Não é possível fazer um modelo matemático do plasma porque, por exemplo, não é possível fazer dois Gans exatamente iguais e repeti-los. Porque cada Gans tem características específicas do momento e do local em que foi feito. Eles não podem ser feitos exatamente da mesma forma novamente. É absolutamente impossível, não importa como você tente transformá-lo. Então, como você vai escrever uma fórmula para algo sobre o qual você não tem controle? Você pode juntar uma gota de aminoácido e uma gota de CO2. Mas quantos Gans há nessa gota? Talvez no futuro possamos contar os Gans individuais em uma gota. Mas o outro problema é que nem todos eles têm a mesma energia. Portanto, escrever uma fórmula para os processos dos campos da Fundação Cash será muito interessante. Mas você pode tentar. Podemos tentar criar uma condição dentro de uma estrutura, mas não podemos ditar a estrutura. Tudo está nas mãos da criação e do Criador. É a criação e a interação dos campos. Foi assim que o universo foi criado. É como um oportunista, mas ao mesmo tempo sem nenhum controle. Uma vez perguntei se você sabe por que o universo e todas as criações são esféricos como uma bola. É porque Deus gosta de jogar futebol e os jogadores de futebol são os melhores oportunistas. Se você entender o princípio do trabalho, então é impossível formular qualquer coisa sobre campos plasmáticos, dinâmicos e o resto. Eu tinha alguns trabalhos de pesquisa que cientistas russos fizeram na década de 1990 com programas de computador e suposições sobre como os vórtices de campos magnéticos do estado da matéria são criados dentro do Sol. E eles foram até o centro do Sol. Foi interessante ver como toda a estrutura se tornou autocentrada. Eles diziam que os campos de vórtices de hidrogênio ou hélio se formariam no centro do Sol, e então, por meio da compressão do centro, eles criaram essa fusão elusiva para sair do Sol como um campo. O que é uma grande bobagem, se você entender isso. O que me interessou foi como eles calcularam a força desses campos. Eles tiveram que considerar todas as partes do hidrogênio. Foi muito legal como eles usaram a imaginação para fazer isso e suas impossibilidades. Porque cada átomo de hidrogênio é diferente. Depende de seu ambiente, de sua força no momento da criação, de quanto tempo foi criado e o que é dado e recebido tem diferentes forças de campo. Se você realmente entender o trabalho dos plasmas, é impossível medir tudo isso. Porque você não pode repeti-lo. E, por exemplo, no próximo GANs que você fizer, mesmo que você use 100% de cobre, ele ainda terá diferentes estruturas atômicas de isótopos. Se você usar uma gota do GANs, quantos desses isótopos estão nele? Você não pode medir nem sentir. Se você me acompanha há bastante tempo, sabe que eu trabalho com médias de algo que faz o que deveria fazer. Simplesmente não podemos calcular isso. Em 2008, quando eu estava nos laboratórios da Universidade Sharif em Teherã, construindo os primeiros sistemas de voo, ou o que chamamos de primeiros geradores de energia dinâmicos, isso se tornou uma discussão entre mim e os cientistas iranianos. Eu costumava abrir meu reator algumas vezes por dia e trocar as fontes de radiação, que eram de detectores de fumaça. Eu nunca usava luvas quando trabalhava com elas. Eu simplesmente as pegava e as colocava de volta, criando uma ativação para elas. Eles perguntavam como eu conseguia trabalhar com material radioativo sem nenhuma proteção. É porque eu não absorvo radiação. Eu desenvolvi um senso de onde posicionar essas 200 ou 300 fontes de radiação e de que maneira para obter a criação de campo e a direção de movimento que eu queria. Nunca me baseei em qualquer formulação. Em vez disso, confiei no que eu podia ver fisicamente sendo criado como campos, ionização e tudo mais. Quanto mais eu trabalhava com os campos de plasma, mais eu podia dizer como eles reagiriam e em que direção moveriam a esfera maior do reator. Isso se tornou um jogo para mim. Será que ela se moveria para a esquerda ou para a direita ou giraria fora de controle? Fiz isso durante semanas na Universidade Sharif em Teherã. Era muito trabalhoso abrir e fechar os reatores, pois usávamos vedações de silicone e muitos parafusos. Levava uma ou duas horas para ajustar um sistema. Cheguei a um ponto que podia dizer se eu movesse as fontes para cá, o reator voaria para aquele lado e em que ângulo. Em seguida ligavam o sistema e as coisas aconteciam dessa forma. Vamos colocar dessa forma. Estávamos acertando 2 de 10 e quando começamos a dominar isso mais profundamente, passamos a acertar 3 de 10. Agora podíamos ditar a posição da rotação. Mas não podemos calcular como o reator se moveria. É impossível calcular como o plasma irá interagir e se manifestar. Não é possível escrever uma fórmula para o conhecimento do Criador. Ele não criou uma fórmula. Então, por que o homem está tentando fazer um trabalho que o próprio Criador não conseguiu fazer? Caso contrário, quando ele criou a Terra, ele teria nos deixado uma fórmula dizendo para misturarmos isso e aquilo para obtermos isso. Ele não fez isso. E acho que nenhum de vocês jamais fará, mesmo com os computadores mais rápidos. É absolutamente impossível. Mas vocês podem tentar. Já tive essa discussão com muitos físicos teóricos. Só porque você não pode colocar isso em uma fórmula não significa que isso não possa existir. Porque eu coloco as coisas no sistema e funciona. Mas é impossível escrever uma fórmula. Quando algo pode ser repetido, é uma tecnologia. Mas como o plasma é um processo natural, não temos o conhecimento necessário para repeti-lo. Na Universidade Sharif em Teherã, eu costumava rir muito com isso, porque é uma adivinhação, mas é adivinhação com experiência e compreensão. Gostaria muito de ver se você consegue escrever uma fórmula e se consegue repeti-la. Boa sorte. Eu realmente desejo o melhor para você. Se você conseguir encontrar uma solução, acho que o Criador amaria você por isso. Então ele poderá dizer: repita isso e você terá a terra. Mas ele não fez isso. E não acho que o homem tenha domínio suficiente do conhecimento dele para fazer isso. Aqui nessa parte do workshop é mostrado os dois reatores que foram feitos na Universidade Sharif em Teherã, em Linz. E o Sr. Cash diz: os dois reatores na tela são os dois reatores construídos há cerca de 15 anos na Universidade Sharif em Teherã. O menor é o que voamos pela primeira vez. Esse é o primeiro reator de plasma que decolou do solo ou da Terra. Dentro desses reatores, há uma estrutura específica em ambos. O maior não se move, apenas o menor voa em relação ao maior. Nós os colocamos para voar posicionando diferentes fontes de radiação dentro dos reatores. A parte inferior do maior é um tanque de reserva dos elementos que queremos ter. Há um anel específico projetado para que o combustível seja convertido em plasma. Dentro dele, há cerca de 350 fontes de radiação nuclear e a forma como as posicionamos determina como o reator voa. Em Teherã, eles estavam em pé, sem nenhuma estrutura ao redor deles. É como uma lua girando. O pequeno tem cerca de 240 fontes de radiação e possui vários núcleos. Criamos um campo no grande e podemos vê-lo se expandindo para além dele. Criamos um campo no pequeno e esperamos para ver onde esses dois campos se tocariam e interagiriam. Sempre podíamos ver uma pequena vibração no pequeno e em seguida ele simplesmente voava. As forças do campo magnético do maior empurravam o menor para fora da posição. Então era como pegar uma bola no beisebol. O pequeno tinha 12 parafusos segurando a parte superior e girava em alta velocidade. Ao tentar pegar aquela bola de beisebol, eu me cortei várias vezes. O laboratório era grande, mas nunca atingimos as janelas, mas atingimos o teto algumas vezes, e caímos no chão quando não conseguimos pegá-lo. Era impossível calcular como o plasma reagiria. Uma vez, quando movemos as fontes de radiação por meio centímetro em uma direção, duas vezes conseguimos que ele fosse para o lado que queríamos. Nas outras 8 vezes, ele voou para o outro lado. Portanto, não conseguimos calcular. Podíamos criar e controlar a intensidade dos campos magnéticos, mas nunca conseguimos calcular. O pequeno reator é o primeiro sistema gerador de energia nuclear voador adequado na Terra. Tivemos inspeções de cientistas das Forças Armadas, do CEPA, e de todos os tipos que vinham continuamente para ver qual seria o próximo passo. Esse é o mesmo reator que Netanyahu afirmou ser uma bomba nuclear iraniana. E nós jogamos isso no ralo com a AIEA. Ele estava na televisão convencendo seu amigo, Sr. Trump, de que os iranianos estavam construindo uma bomba nuclear. E é isso, mas é um sistema de voo com base nuclear, Sr. Netanyahu. Temos orgulho de anunciar nossas conquistas e nossa capacidade de estender nossa tecnologia espacial para além da imaginação do homem. Nós os respeitamos e os cumprimentamos pela integridade de não cruzarem as fronteiras iranianas com uma tecnologia tão poderosa, mas mantiveram seu acordo de apenas defender o território iraniano. Não podemos replicar campos, e embora eu seja um mestre nisso, ainda é impossível fazer isso. A próxima geração que estamos desenvolvendo terá um efeito diferente, uma posição diferente e coisas diferentes. Mas, em essência, a maior parte do trabalho é entender e ser capaz de repetir essa posição. O novo estilo de reatores tirará muitas coisas da discussão. O reator maior é, na verdade, um OVNI. Ele tem o formato de um OVNI com um tanque de reserva. O motivo pelo qual criei esse sistema foi porque fizemos muitos testes na Bélgica antes de eu ir para o Irã. Então, quando estávamos no Irã, tínhamos uma ideia clara de como faríamos isso. Não permitiremos o giro do reator. Entendemos o fluxo de campo, a força do campo de plasma, e isso pode gerar inversão. Isso é o que acontece quando a polaridade se inverte na Terra e no Sol. O campo magnético do Sol se inverte a cada 11,5 anos e a cada 23 anos volta à sua posição original. Para construir um sistema como esse, você precisa entender muitas coisas dentro dele para não permitir que ele se inverta. É por isso que os OVNIs podem viajar em alta velocidade. Esse sistema não lhe dá essa possibilidade. É absolutamente solto, mas pode atingir a saturação de campo e a saturação de corrente. A saturação de corrente no plasma é pior do que a saturação do plasma. Mas a maioria de nossos cientistas não entende isso. A saturação de corrente no cérebro do homem provoca Parkinson e ataques epiléticos. Nós sabemos como controlar isso. É um desastre se isso acontecer em um sistema de voo. É impossível calcular uma fórmula, mas se você se tornar mestre em plasma, poderá usá-la aproximadamente. Em Linz, usamos sistemas mais avançados. Nenhum de vocês viu bolas esféricas em nenhuma das máquinas, porque agora entramos no que chamamos de livro 2, transmutação por meio da luz. Trata-se de um fluxo de campo de plasma cilíndrico. Nenhum de vocês tem a menor ideia de como isso existe. É por isso que se trata de uma história diferente. Sua alma é como o reator da bola grande, de certa forma, e o pequeno reator é a alma da fisicalidade. Se eu brincar com ele, você verá luzes cintilantes e a manifestação de sua estrutura física. Apareceria em algum lugar fora dele. Eu posso lhe dar uma manifestação física. Posso dar a ele uma fisicalidade e você realmente o verá, e o sistema está dentro. Foi isso que fizemos com você quando você veio para Linz. Expandimos sua alma e sua visão ficou embaçada. Isso não pode ser formulado, mas há um denominador comum em tudo isso, e se você o entender, poderá estruturar isso. É impossível escrever fórmulas porque não há dois sistemas de energias iguais. É por isso que Deus desistiu e disse: vou misturar tudo e o que sair será a Terra. Ele não conseguiu controlar e não conseguiu escrever uma fórmula para isso. Portanto, acho que você também não terá uma boa chance. Esses dois reatores têm uma bela história por trás de como foram construídos. Mais tarde, eles se tornaram a mais recente controvérsia usada por Netanyahu, o homem mais maligno deste planeta. Ele mentiu sobre o fato desse reator espacial ser uma bomba nuclear para que ele pudesse reunir forças para matar mais. Em essência, o que vemos na mesa é a maneira como o universo funciona. Mas não é possível formular isso. Temos que compreendê-lo para entender o desejo dele. Nessa parte do workshop, o Rick exibe um vídeo dos reatores. Seu orquestra diz: muito obrigado. Isso me trouxe muitas lembranças, Rick. O desenvolvimento e a entrega do próximo ciclo do sistema de voo espacial serão feitos em conjunto com os militares iranianos e chineses nas próximas semanas. Será incrível ver como a tecnologia, mesmo sendo a mesma, deu um salto de centenas de anos em apenas 10 ou 15 anos. No futuro, os novos sistemas serão controlados por nossos pensamentos. Será por meio da interação da alma. Será interessante ver como isso mudará o caráter das pessoas ao seu redor. Outra coisa em que não pensamos é que já existe um terceiro reator aqui. E é a alma do apresentador. Mas naquele momento não podíamos explicar isso a eles, para que pudéssemos assim discutir o assunto. Quando você observa a formação estelar, a alma do homem é um sistema operacional ativo nesse sistema. É o controlador. Sua emoção controla grande parte do sistema e muitas pessoas não conseguiam e ainda não conseguem entender isso. Por terem vivenciado isso em Linz, muitos de vocês podem entender isso. Quando você se sentou naquele sistema, você era o Sol naquele sistema. Você não é apenas uma alma. Quando você coloca as unidades da cabeça, sua alma é o Sol, é o ditador de tudo. A expansão da alma e o controle dela são totalmente ditados pela alma e suas emoções. O mesmo acontece aqui com esses reatores. É por isso que muitos dos testes que fiz não puderam ser reproduzidos. Naquela época, eu não podia explicar a eles que estava usando o poder da minha alma, porque o homem é muito físico para entender isso. As novas unidades espaciais foram mostradas na tela do voo na tela do novo centro espacial da Fundação Keshe, que deve ser na China. Enquanto você se senta nessas unidades, Até mesmo na unidade da cabeça, sua alma é a ditadora da mudança em sua fisicalidade. Veremos muitos desses centros serem abertos em todo o mundo. Esses centros e sistemas serão mostrados abertamente em público na Conferência de Macau. Permitiremos que as pessoas presentes na conferência e os cientistas de todo o mundo testem pessoalmente os sistemas. Para entender esses sistemas, é necessário que um homem sábio veja e um homem sábio saiba como usá-los. No entanto, os sistemas aqui são mais ou menos obsoletos em comparação com o que foi produzido agora. O que usamos nas sessões de julho estava conectado a esse sistema. Apenas uma parte desses sistemas estava conectada a vocês. Muitos de vocês experimentaram muitas emoções e mudanças. Todos esses sistemas estavam conectados a todos vocês quando vocês estavam na sessão. Se você compreender o poder da alma do homem, você conseguirá realizar muitas coisas. Pergunta para o Sr. Cash. Em nosso sistema solar, há um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Esse cinturão foi um planeta no passado? Pode nos dizer algo sobre isso? Sr. Cash responde. Não, não é de um planeta. Os cinturões de asteroides e todos esses tipos de coisas são criados a partir das condições daquela área e resultam da interação com a inércia. A inércia do campo plasmático pode aprisionar materiais e criar materiais a partir dos campos que entram em contato com ela e pode sustentar essa inércia. Esses são os campos entre todos os sistemas planetários. Quando sua alma interage com a soma da fisicalidade com a inércia do ambiente da Terra, isso cria seu corpo ou manifestação física. É o mesmo que acontece com todos esses cinturões de asteroides. Eles vêm da interação de dois campos. Agora você tem o conhecimento. No caso dos cinturões de asteroides, a inércia é da força do campo da inércia do plasma do sistema solar. Portanto, você sempre os tem. É a mesma coisa, mas em outra versão, nos anéis Saturno. Não há diferença. É exatamente a mesma coisa, dependendo da força, e ele se manifesta de maneira diferente. Posso lhes dizer isso pela primeira vez porque muitos de vocês já viram isso. Talvez vocês riam, mas logo verão. Quando vocês passam por uma transição ou transmutação, às vezes veem apenas a cabeça e não o corpo. Isso acontece porque os campos do ambiente que você está são diferentes da alma física. Eles não coincidem. Então é como se você visse apenas metade do seu corpo. A primeira vez que vimos isso foi hilário. Vimos isso novamente com o desaparecimento de uma mão quando estávamos fazendo testes com Ali no Canadá. Cada interação de campo entre dois sistemas cria seu próprio cinturão ou anel. E ele geralmente está na força dos dois campos porque é como um funil entre os campos da linha central que são mais equilibrados. Portanto, não é nada estranho. É a manifestação de duas interações de campo. Uma é uma alma e a outra é uma alma da fisicalidade e há também a inércia do ambiente do sistema solar. Isso cria uma condição para algo como os anéis de Saturno. Também temos isso ao redor da Terra, mas é um cinturão muito fraco. A maior parte dos nossos meteoritos passa por essa parte. A poeira que vemos vem desse lugar. São apenas campos que foram convertidos em matéria e, dependendo da atração gravitacional de um ou de outro, eles disparam para dentro. São essas estrelas cadentes que vemos? Vocês deveriam ter entendido isso imediatamente com o conhecimento que possuem. É uma característica natural das interações de campo esférico. Se você ajustá-lo, ele pode se tornar como um líquido ou um sólido. Se você ajustá-lo novamente, ele pode se tornar blocos de tamanhos diferentes ou o que quer que seja nesses cinturões. Vemos blocos nos anéis de Saturno. Leia o artigo que escrevi sobre a criação dos anéis de Saturno. Essas questões podem ser respondidas imediatamente por todos vocês com o conhecimento que vocês têm. Pergunta para o Sr. Cash. Voltando à época de Newton, por que a maçã cai da árvore? A maçã é magnética? Sr. Cash responde. Ah, não. Todas essas coisas têm a ver com a inércia do estado da matéria e o restante do estado da matéria. Você consegue imaginar onde a ciência estaria se Newton não tivesse adormecido embaixo daquela árvore? Onde estaria a ciência do homem hoje? É graças àquela maçã. Aqui o Rick diz, eles deveriam ter olhado dentro da maçã que tem a construção de um tipo de vórtice em seu interior e as sementes são o núcleo interno. Talvez pudéssemos ter entrado na tecnologia de plasma em vez de todas as outras bobagens que vieram da gravidade. Ainda não sabemos o que é a gravidade e temos, em termos dos cientistas de hoje. Eles têm todas as fórmulas, mas ainda não sabem o que é. Sr. Cash responde: Sim, mas as fórmulas funcionam porque você tem uma massa sólida e pode medi-la. As fórmulas vão pela janela quando você tem um plasma. É uma grande diferença. É por isso que nós, como buscadores de conhecimento, temos que estar sempre a par das coisas. Estamos lidando com duas entidades diferentes e ambas são reais. Uma é um plasma e a outra é o estado da matéria. Se a humanidade entender isso, poderá avançar em seu conhecimento. Não podemos ridicularizar o que o homem fez até agora, porque tudo isso está no estado da matéria e fizemos o melhor que pudemos. Agora olhamos para a energia, ou o que chamamos de plasma. O mundo do homem está no estado de matéria, enquanto o plasma é o mundo do Criador e da criação. Quanto mais cedo entendemos isso, mais cedo superaremos todos esses dogmas da ciência. Não podemos rir deles e dizer que erraram. Eles não erraram, porque no estado da matéria eles estão certos. É lá que você pode medir tudo. O estado de plasma são apenas campos. Certa vez, um buscador de conhecimento se esforçou muito para criar um gancho consistente para que pudesse fazer um teste específico. Eu lhe disse que sua melhor opção seria era secá-lo. Então, tentar entender como medir os campos e contar o número de gangues em seu pacote seco e então voltar e repetir isso. No futuro, talvez façamos isso. Mesmo hoje temos o conhecimento para fazer isso. É o mais próximo que podemos chegar disso, porque nem toda gota de Gans tem o mesmo número de Gans nela. Temos que tentar sempre estar no topo de nossa compreensão do conhecimento. Em nossa vida esquizofrênica, em que mundo vivemos? É no lado da energia ou no lado da matéria? Se você observar, quando o lado da energia está reduzindo sua força, ele se torna o estado da matéria. Portanto, mesmo o estado da matéria ainda é uma energia. Temos que ser claros sobre qual estado de interações de campo estamos falando, a manifestação dele ou se ele ainda está solto como campos. A explicação a seguir tem muito significado para mim. É o amor ou é o amante? Não podemos quantificar e descrever a forma do amor, mas podemos dizer qual é a forma do corpo ou a cor dos olhos e do cabelo do amante. O amor existe sem um amante? Podemos explicar o que é o amor se não entendemos o amante? Esse é o dilema que o homem tem sobre o estado da matéria e o plasma. Precisamos respeitar ambos. Como você pode dizer eu amo se você não tem um amante para amar? Ou se você tem um amante, mas não sabe o que é o amor? Isso é muito comum entre os chineses. Eles dizem que não sabem o que é amor. Mas existe um amante. Você precisa apreciar e entender ambos. Essa é a posição do homem hoje. Tivemos muitos amantes, mas não entendemos o que é o amor, e chamamos isso de plasma. Porque não podemos tocar tangivelmente o amor. Como buscadores de conhecimento, temos que entender que ambos existem e um não pode existir sem o outro se você quiser desfrutar da criação do Criador. Pergunta para o Sr. Cash. Após a sessão de visto, dia 27 de abril passado, eu estava muito conectado à minha alma e conseguia me lembrar de muitas das interações da alma durante o sono, tanto de dia quanto de noite, e todos os dias. Entretanto, 3 meses depois, perdi a conexão e mal consigo me lembrar dessas interações. Por que estou perdendo a conexão? É porque voltei e aumentei meu consumo de alimentos? E o que posso fazer para manter essa conexão? Sr. Cash responde. É o mesmo que quando você quer manter a forma. Você tem que continuar se exercitando. Você se perdeu porque você teve isso. É só isso. Uma vez que você aprendeu, então continue a praticar. Não pare até que isso se torne sua segunda natureza. Então você verá muitas outras coisas. Todos nós precisamos entender isso. Uma vez que você tenha aprendido, não deixe para lá. Pratique isso, então se tornará cada vez mais perfeito e todo o resto virá com isso. Já disse isso antes, 99% das vezes não sei se estou dormindo ou acordado. Isso é especialmente verdadeiro para o sono. Dizem que eu ronco a noite inteira, mas para mim estou realmente trabalhando, fazendo coisas, testando e entendendo coisas. mas a fisicalidade seguiu seu próprio caminho. Enquanto ele está se reparando, eu estou roncando metade do tempo, mas para mim estou acordado. E eles dizem: ah, não, você não pode estar acordado, você estava roncando. Não estou dormindo, porque estou literalmente trabalhando e sei o que fiz e o que estava fazendo. Quando eles me deixam voltar ao sono físico, então eu simplesmente faço o que estava fazendo. Não há diferença entre dormir e estar acordado ou o que você chama de vida. Tem sido assim para mim há anos e anos. Em algum momento, a fisicalidade descansa. Pergunta para o Sr. Cash. O que significa quando durante o sono você tem uma enorme briga verbal familiar? Isso significa que a alma também briga? Sr. Cash responde. É o hábito do homem, não é? Eu sempre disse que quando você briga por algo, você já o perdeu. Quando você briga para manter um amante, você já perdeu o amante. Quando, caso contrário, você não precisa brigar por ela. Se em seu sonho você briga, descubra o que você perdeu, que você manifestou como uma briga. Quando você vir casais brigando entre si, observe-os e descubra por que estão brigando. É porque eles já perderam o amor. Ele não está lá. Porque se estivesse lá, eles não brigariam por isso. Pergunta para o Sr. Cash. Estou tentando entender a posição do Irã. O povo iraniano tem algum problema com a realeza e com os vizinhos que se dizem reis? Ultimamente tem havido uma nova maneira de pensar de ambos os lados e isso mudou tudo. Pode ser uma questão geopolítica, mas como você acha que as coisas mudaram? E por que a Arábia Saudita decidiu de repente, conhecendo os dois lados da equação, que se aproximaria do Irã agora? Sr. Cash responde. Você quer dizer com os iranianos? Vou lhe dizer isso de duas ou três maneiras diferentes, porque há uma razão para isso. Em primeiro lugar, os iranianos não são contra o reinado. Somos um reino e sempre fomos um império. Esta é a primeira vez na história do Irã nos últimos 40 anos que estrangeiros, principalmente árabes, assumiram o controle do país. É o que chamamos de lado dos ayatolás. A maioria dos primeiros ayatolás nem sequer são iranianos. Os dois irmãos que lideram o parlamento do Irã não são iranianos, e o restante deles também. O que eu pessoalmente não aceito com relação ao reinado é que não há ninguém superior ao outro. Entretanto, os próprios iranianos são amantes de reis. Sempre tivemos reis. Mas no momento é o que vocês chamam de governo de armas e espadas, e são os árabes que estão governando o Irã. Vocês viram na revolta dos últimos meses como as pessoas foram massacradas. As pessoas que estão matando são todos palestinos e aqueles trazidos da Síria. Eles não falam uma única palavra em farsa e recebem o triplo do valor para matar, para que os líderes se mantenham no poder. Será que veremos um rei novamente no Irã? Duvido. No momento, não. No entanto, amar os reis está muito arraigado em nossas vidas. Mas como cientista trabalhando nesse nível, não vejo ninguém como superior ao outro. E porque entendo o funcionamento da alma, em vez de vestimenta física que você vê do lado de fora. A situação atual com os sauditas é uma questão totalmente diferente. Há uma nova estrutura lá que trabalha pela paz em vez da guerra, porque as necessidades econômicas são maiores do que a guerra. Muitas coisas aconteceram nos últimos 2 anos no Oriente Médio que afastaram a Arábia Saudita dos Estados Unidos. E os chineses viram a oportunidade e trouxeram os iranianos e os sauditas para a mesa de negociações. Inicialmente, isso ocorreu porque os sauditas não sabiam para onde ir, mas, por outro lado, eles não tinham para onde ir. Durante os últimos 4 anos, eles estavam ouvindo os israelenses, pois estavam abrindo relações com as nações árabes e tudo mais. Vimos no noticiário que os israelenses venderam, acho, 100 milhões em tecnologia de defesa para os sauditas se defenderem contra o Irã e tudo mais. Então, em janeiro de 2020, quando o Irã destruiu a base mais avançada dos Estados Unidos no Iraque, que também tinha europeus nela, centenas e centenas de oficiais militares foram eliminados. Eles fizeram isso para defender o território do Irã e impedir o ataque planejado ao Irã. Depois disso, apresentei esses fatos diretamente no âmbito internacional e eles foram transmitidos e compreendidos pelos sauditas e outros países do Oriente Médio. Se os americanos não conseguiram proteger sua base mais avançada dos novos sistemas simples do Irã, que os russos registraram como sendo apenas coisas pretas no céu avançando e aniquilando toda a base, então por que os sauditas estão comprando todas as tecnologias deles que não têm utilidade? Ficou óbvio que aqueles que eles venderam a tecnologia não conseguiam nem mesmo se defender com ela. Esse ataque em janeiro de 2020 mudou toda a estrutura da venda de armas pelos americanos no Oriente Médio para manter o Irã afastado. Os sauditas estavam correndo com suas cabeças nas mãos, pensando como foram tolos e cometeram um erro tão grande como esse. Depois, devolveram os sistemas aos americanos e seus mísseis de defesa foram expulsos da Arábia Saudita há cerca de um ano. Mas, por outro lado, isso deixou os sauditas receosos porque eles não tinham os mísseis Scud e outros. Foi quando a China entrou em cena e intermediou a paz entre os sauditas e os iranianos. Antes, o Irã tinha um relacionamento muito profundo com os sauditas, mas os americanos chegaram e dividiram o relacionamento usando o método dos britânicos, dividir para governar. Agora a China colocou o Oriente Médio de volta nos trilhos. E veremos mais e mais disso, porque todos eles estão fazendo o que você chama de coisas com isso. Se você se lembra, criamos um site chamado Cibro há alguns anos, que significa China, Irã, Brasil, Rússia e tem um U também nesse Cibro. Agora vemos que a Cibro está tomando forma na dimensão física. Irã, China, Brasil e Rússia se juntaram a Cibro. Há alguns meses, em abril deste ano, o Brasil assinou um contrato específico de tecnologia e desenvolvimento espacial com a China, e por trás disso está a tecnologia da Fundação Keshe. Está apoiada pela tecnologia espacial iraniana. Portanto, o que dissemos há alguns anos, agora estamos vendo acontecer. O U, no final desse Cibro, foi deixado de fora, o que foi planejado para os Estados Unidos. Mas agora, há uma correção. Esse U significará United Earth, que em português seria Terra Unida, ou o resto do mundo. Isso significa que compartilharemos a tecnologia com o resto do mundo. Não consideramos mais que os Estados Unidos estejam na vanguarda da tecnologia espacial. Na verdade, eles estão na parte inferior dela. Isso é o que está nas notícias. Não falamos nada, porque apenas preparamos as coisas. Sempre divulgamos as coisas com antecedência e depois as vemos acontecer mais tarde. Não há necessidade dos sauditas gastarem 100 milhões comprando os mísseis Scud dos israelenses e americanos que não funcionam. Então eles fizeram o diabo do Irã para enganar os outros. Agora você verá uma relação comercial maciça no Oriente Médio. Foi bom para os chineses estabelecer a paz entre o Irã, os sauditas e o restante das nações do Oriente Médio. Ao fazer isso, eles estão garantindo seu próprio suprimento de petróleo e gás. Porque o maior consumidor de petróleo e gás é a China, e eles precisam disso. Portanto, todos eles têm que tocar de acordo com a música da China. E essa música é uma política de paz com crescimento econômico, e não a política de armas que os Estados Unidos estão usando em todo o mundo. O próximo passo para trazer a paz ao mundo é livrar-se do controle de sementes ou dos transgênicos usados pelos Estados Unidos para controlar outros países. Em pouco tempo, a Fundação Keshe, em conjunto com os chineses e os iranianos, fará um movimento para erradicar o controle de sementes por meio de transgênicos. Isso já está nos planos e a estrutura está sendo montada. Assim, nos livraremos tanto da política de armas quanto da política de controle de sementes dos Estados Unidos. Então, nenhum agricultor na Índia precisará se matar e deixar seus filhos órfãos porque não tem dinheiro para comprar novas sementes no ano seguinte. Talvez as pessoas não saibam que transgênico significa que a cultura não produzirá sementes para o ano seguinte. Portanto, todo ano é preciso comprar novas sementes dos americanos e é assim que eles controlam. E os agricultores chineses não precisarão viver no nível de pobreza, pois não podem se dar ao luxo de perder um ciclo de colheitas. Muito em breve, os agricultores chineses poderão começar a fazer isso. Usaremos as mesmas sementes transgênicas, mas as converteremos de volta à semente original, o que significa que elas poderão reproduzir novas sementes e não será necessário comprar novas sementes no próximo ano. Isso equivale à metade da renda que eles precisam para sobreviver até a próxima colheita. Isso fará com que a China saia da pobreza, especialmente muitos agricultores. Os chineses têm um entendimento diferente sobre isso. Veremos o fim de duas coisas que provocam guerra e caos em todo o mundo, bem como a fome e, literalmente, centenas de milhares de agricultores se matando porque não podem comprar sementes para o próximo ano. Mudaremos isso por meio da colaboração com a Fundação Cash China e com as comunidades científicas e agrícolas. Talvez sejam necessários 2 ou 3 anos para concluir esse processo. Estamos criando as condições para a paz e esse é um dos trabalhos em que a Fundação Cash está envolvida agora na China. De onde estamos sentados, estamos olhando para Pequim, a cidade mais bonita do mundo. E os ensinamentos estão vindo daqui. Vemos a China se tornando celeiro do mundo, mas não para controlar os outros. E essa é uma grande diferença. Os Estados Unidos se esforçaram para se tornar o celeiro do mundo criando guerras, divisões e depois controle de sementes por meio de transgênicos. A China está fazendo o caminho inverso, onde compartilhamos o conhecimento e a tecnologia para que os agricultores se tornem livres e saiam da pobreza. Os transgênicos são mais ou menos como colocar um pedaço de sujeira ou um veneno na semente e nós simplesmente o retiramos. Podemos mudar isso por meio dos campos de plasma e já mostramos que isso funciona. Veremos outra pena desaparecer das asas da política americana de dominação por meio de armas e da política de transgênicos. Em breve, tudo isso acabará. Os transgênicos são necessários para melhorar as sementes e proporcionar uma colheita melhor, mas eles colocam propositalmente outra camada que não permite que as sementes se reproduzam. E descobrimos o truque de como eles fazem isso. Portanto, ainda é possível comprar sementes transgênicas para cultivar tomates, batatas, arroz ou qualquer outra coisa, mas por meio da estrutura do campo de plasma correta, a semente será alterada para que possa se reproduzir. Não se esqueça de que o transgênico é algo que eles incorporam à semente. É como uma camada de roupa. Nós simplesmente tiramos essa camada e até agora não sabíamos como fazer isso, mas com a tecnologia do plasma podemos fazer isso e a política dos transgênicos vai por água abaixo. Isso é certo. A estrutura de como os chineses crescerão lhes dará segurança alimentar nacional, mas também garantirá que o resto do mundo também tenha o suficiente para comer. Portanto, se você quiser trazer conforto e paz à sua nação, você não só trará isso para a sua própria nação, mas também para todas as nações. Isso faz parte dos acordos assinados pela Fundação Cash com o governo chinês e também do nosso trabalho. Nossa tecnologia não ficará dentro das fronteiras da China, mas será distribuída para o resto da humanidade incondicionalmente. Eles não impuseram nenhuma condição para sua aplicação. E nós atestamos e eles mostraram a nova posição. Isso ajudará países como o Irã a se alimentar quando puderem se livrar dos transgênicos. Os árabes seguirão o mesmo caminho assim como os demais. Passo a passo estamos caminhando nessa direção. Talvez dentro de 5 a 10 anos consigamos alimentar todas as pessoas do planeta. Nos últimos dias, estávamos jantando com uma das pessoas que dirigem este país e expliquei que podemos dar um passo adiante, que podemos enviar os alimentos como energia pelas linhas telefônicas e dessa forma podemos alimentar nações. Com a nova tecnologia, alcançar a segurança alimentar nacional por meio do armazenamento de grãos em milhares de toneladas e seu controle está terminado. Todos vocês, buscadores de conhecimento, sabem disso porque vocês testaram isso nas sessões mensais, colocando seus fones de ouvido, seus telefones e recebendo os campos. Estamos testando mais, e então veremos o que acontece. Descobrimos o código, e todos nós podemos decodificá-lo passo a passo e trazer essa posição em conjunto. Quando os Estados Unidos entram em guerra, uma das coisas que eles fazem é atacar o suprimento de alimentos dos civis, mas isso quase nunca é divulgado pela imprensa. Eles bombardeiam os silos de alimentos e as reservas de alimentos das nações, mas eles não permitem que ninguém fale sobre isso. Você não faria isso nem com seu cachorro, muito menos com uma nação inteira. Com os novos sistemas avançados de plasma, podemos alimentar as nações em tempos de desastre. Podemos até mesmo ajudar os Estados Unidos a alimentá-los a partir da China. Tudo o que você precisa fazer é colocar um par de fones de ouvido e pode assim ser alimentado com o que quiser. Se você gosta de peixe e batata frita, você terá peixe e batata frita. Portanto, o uso de alimentos para controlar as pessoas está chegando ao fim. O sistema que você vê na tela está sendo testado todos os dias por meio da participação de vocês em nossos programas, com as sessões de voo mensais e outros. Vocês estão ajudando a trazer essa mudança. Tentaremos fazer o ensinamento de quinta-feira de Munster para que vocês possam participar da conferência com todos os buscadores de conhecimento presentes. Faremos uma sessão aberta e esperamos que possamos compartilhar conhecimentos uns com os outros nesse momento. Esse é o fim desse índice rápido do workshop número 498.